Ficheiro 8, página 56, capítulo 3: O homem no bosque. Os homens estavam a alguma distância quando os avistei. Dois ou três, trajando quilts, corriam como demónios por uma pequena clareira. Ouviam-se uns estampidos distantes que eu, meia aturdida, identifiquei como tiros. Tinha a certeza absoluta de que ainda estava a ter alucinações, quando, ao barulho de tiros, se seguiu o aparecimento de cinco ou seis soldados ingleses, vestindo antigos casacos vermelhos e bragas, brandindo mosquetes. Pestanejei e fiquei a olhar paralisada. Ergui a mão e estendi dois dedos diante do rosto. Vi dois dedos, correta e distintamente. Nenhuma perturbação visual. Com cuidado inspirei, sentindo o cheiro do ar. O aroma pungente de árvores na primavera e uma leve fragrância de trevos de um punhado junto aos meus pés. Nenhuma ilusão olfativa. Apalpei a cabeça. Nenhum ponto durido. Portanto, uma concussão era improvável. Pulso um pouco acelerado, mas regular. O som de gritos distantes mudou bruscamente. Ouviu-se um trovão de cascos e vários cavalos surgiram, lançando-se na minha direção, montados por escoceses de quilts, entoando canções em gaélico. Esquivei-me rapidamente do caminho com uma agilidade que pareceu provar que não estava ferida, qualquer que fosse o meu estado mental. Então ocorreu-me quando um dos homens de casaco vermelho, derrubado por um escocês em fuga, se levantou e brandiu o punho fechado teatralmente na direção dos cavalos. É claro, um filme. Sacudi a cabeça ante a minha própria lentidão mental. Estavam a gravar algum filme, apenas isso. Um daqueles filmes românticos sobre o príncipe escocês de Charles Edward Stuart, sem dúvida. Muito bem. Independente do mérito artístico, a produção do filme não iria agradecer-me por introduzir um tom de inautenticidade histórica nas suas cenas. Voltei para dentro do bosque, pretendendo descrever um círculo largo em torno da clareira e desembocar na estrada onde deixara o carro. Entretanto, a ida foi mais difícil do que eu esperava. O bosque era jovem, denso, de mato rasteiro que se agarrava à minha roupa. Tinha de avançar cuidadosamente pelo meio das árvores novas e espigadas, soltando a saia das silvas conforme prosseguia. Se ele fosse uma cobra, tê-lo-ia pisado. Estava parado tão silenciosamente entre as árvores novas que parecia uma delas, e não o vi até a sua mão surgir de repente e me agarrar pelo braço. A outra mão tapou-me a boca, enquanto eu era arrastada para trás, para dentro do bosque de carvalhos, debatendo-me ferozmente em pânico. O meu captor, quem quer que fosse, não parecia muito mais alto do que eu, mas tinha um antebraço fortíssimo. Senti um leve perfume floral, como alfazema, e de algo mais picante, misturado ao cheiro mais forte de suor masculino. No entanto, enquanto as folhas regressavam à posição inicial, ao longo da nossa passagem, notei algo familiar a respeito da mão e do antebraço, em torno da minha cintura. Sacudi a cabeça, livrando-me da restrição sobre a minha boca. Frank! Exclamei. Que brincadeira é esta, pelo amor de Deus? Estava dividida entre o alívio de encontrá-lo ali e a irritação com o gracejo. Perturbada como estava pela minha experiência nas pedras, não sentia disposição para brincadeiras de mau gosto. As mãos soltaram-me, mas no momento em que me voltei para ele, pressenti que alguma coisa estava errada. Não se tratava apenas do cheiro desconhecido, mas de algo mais subtil. Fiquei parada, imóvel, sentindo os cabelos da minha nuca arrepiarem-se. O senhor não é o Frank, disse num sussurro. Não, não sou, concordou ele, examinando-me com grande interesse, embora tenha um primo com esse nome. Duvido, no entanto, que seja com ele que me tenha confundido, minha senhora, não somos muito parecidos. Independentemente das parecenças do primo, aquele homem podia ser irmão de Frank. Havia a mesma constituição física, ágil, esbelta e boa ossatura. Os mesmos contornos bem delineados do rosto, as sobrancelhas uniformes e os grandes olhos castanho claros, e o mesmo cabelo escuro, liso e macio, penteado para o lado, sobre a fronte. Mas o cabelo daquele homem era comprido, amarrado na nuca, com uma tira de couro, e a pele, curtida e bronzeada, evidenciava os meses, não anos, de exposição ao tempo, muito diferente da cor dourado clara que Frank adquirira nas nossas férias na Escócia. Quem é o senhor? Perguntei, sentindo-me extremamente confusa. Embora Frank tivesse muitos parentes, eu achava que conhecia todo o ramo britânico da sua família. Certamente não havia ninguém que se parecesse com este homem. E certamente Frank teria mencionado qualquer parente próximo que vivesse nas terras altas. Não só o teria mencionado, como teria insistido que o visitássemos, armado com a costumeira coleção de mapas genealógicos e cadernos de notas, ansioso por qualquer migalha de história familiar sobre o famoso Black Jack Randall. O estranho ergueu as sobrancelhas diante da minha pergunta. Quem sou eu? Devo fazer-lhe a mesma pergunta, minha senhora, e com uma justificação consideravelmente maior. Os seus olhos vasculharam-me lentamente da cabeça aos pés, viajando com uma aprovação insolente pelo fino vestido de algodão estampado de peónias que eu usava e demorando-se com um estranho olhar divertido nas minhas pernas. Não compreendi aquele olhar, mas deixou-me extremamente nervosa e recuei um ou dois passos até bater bruscamente numa árvore. O homem finalmente desviou o olhar e virou-se. Foi como se tivesse tirado as mãos de cima de mim e deixei escapar um suspiro de alívio, sem ter percebido que até então estivera a suster a respiração. Ele virara-se para pegar no casaco, atirado para o galho mais baixo de um dos carvalhos novos. Sacudiu algumas folhas esparsas do casaco e começou a vesti-lo. Devo ter arfado, porque ele ergueu os olhos para mim outra vez. O casaco era vermelho escuro, com uma longa cauda e sem lapelas, com alamares à frente. O forro, cor de camurça, dos punhos virados para cima, estendia-se por uns 15 centímetros de manga e um pequeno canutilho dourado brilhava numa das dragonas. Era um casaco dos dragões, o casaco de um oficial de cavalaria. Então ocorreu-me, claro, ele era um ator da companhia que eu vira do outro lado do bosque. Embora a espada curta que ostentava à cintura parecesse muito mais real do que qualquer artefacto cenográfico que eu já vira. Encostei-me com mais força ao tronco da árvore. A solidez do tronco era real e isso animou-me outra vez. Cruzei os braços, defensivamente. Quem é o senhor, afinal? Perguntei de novo. A pergunta desta vez saiu como um grasnido, que soou assustador até para os meus ouvidos. Como se não me ouvisse, ele ignorou a pergunta, amarrando sem pressa os alamares da frente do seu casaco. Só quando terminou é que voltou a sua atenção para mim outra vez. Fez uma vénia cínica, a mão sobre o coração. Sou Jonathan Randall, capitão da 8ª Companhia dos Dragões de Sua Majestade. Ao seu serviço, minha senhora. Desatei a correr. A minha respiração roncava no peito à medida que abria caminho entre a cortina de carvalhos e amieiros, ignorando silvas, urtigas, pedras, troncos caídos, tudo o que estivesse no meu caminho. Ouvi um grito nas minhas costas, mas estava apavorada demais para verificar de onde vinha. Corri às cegas, os galhos das árvores a arranharem-me o rosto e os braços, os tornozelos a torcerem-se conforme eu pisava buracos e tropeçava em pedras. Não havia lugar na minha mente para qualquer forma de pensamento racional. Eu só queria fugir daquele homem. Algo pesado atingiu com força os meus quadris e fui lançada para a frente, caindo, estirada, com um baque surdo que tirou o ar dos meus pulmões. Mãos rudes viraram-me de frente e o capitão Jonathan Randall ergueu-se sobre os joelhos acima de mim. Respirava pesadamente e perdera a espada na corrida. Parecia desalinhado, sujo e bastante contrariado. Que diabo pretende fugir dessa maneira? Indagou. Uma madeixa de cabelos castanhos escuros soltara-se e cobria-lhe a testa, aumentando de forma desconcertante a sua semelhança com Frank. Inclinou-se para a frente e agarrou-me pelos braços. Ainda a tentar recuperar o fôlego, debati-me para me libertar, mas tudo o que consegui foi arrastá-lo para cima de mim. Ele perdeu o equilíbrio e caiu, com todo o peso do seu corpo, sobre o meu, achatando-me outra vez. Para minha surpresa, isso fez a sua contrariedade desaparecer por completo. Ah, então é assim, hein? Disse com um risinho. Bem, gostaria muito de servi-la, minha querida, mas acontece que escolheu um momento um tanto inoportuno. O seu peso pressionava as minhas ancas contra o solo e uma pequena pedra cravara-se dolorosamente na base da minha coluna. Retorci-me para desalojá-la. Ele apertou os quadris com mais força contra os meus e as suas mãos prenderam os meus ombros no chão. Abri a boca indignada. O que? Comecei. Mas ele baixou a cabeça e beijou-me, interrompendo os meus protestos. Enfiou a língua na minha boca e explorou-a com uma ousada familiaridade, girando e mergulhando, recolhendo e arremessando-se outra vez. Em seguida, da mesma forma repentina como iniciara, afastou-se. Deu-me umas palmadinhas na bochecha. Muito agradável, querida. Talvez mais tarde, quando eu tiver tempo para tratar de si. Nessa altura, eu já tinha recuperado o fôlego e usei-o. Gritei dentro do ouvido dele e ele deu um salto para trás, como se eu lhe tivesse dado um choque elétrico. Aproveitei o movimento para erguer o joelho e cravá-lo no seu flanco, fazendo-o esparramar-se na camada de folhas. Consegui levantar-me com dificuldade. Ele rolou sobre si mesmo com agilidade e surgiu ao meu lado. Olhei desesperada à volta, procurando uma saída, mas havíamos sido levados para a base de um daqueles elevados penhascos de granito que se erguem bruscamente do solo nas terras altas escocesas. Ele encurralara-me num lugar onde uma reentrância na superfície rochosa formava uma caixa de pedra de pouca profundidade. Bloqueou a entrada para o declive, os braços abertos e firmemente apoiados nas paredes da rocha, uma mistura de raiva e curiosidade na expressão do belo rosto moreno. Com quem estava? Perguntou. Com um tal Frank? Não tenho nenhum homem com esse nome na minha companhia. Ou é alguém que vive aqui perto? Sorriu com escárnio. A sua pele não cheira a estrume, portanto não estava com um camponês. Aliás, parece mais cara do que aquilo que os agricultores locais podem pagar. Cerrei os punhos e o queixo. O que quer que aquele palhaço tivesse em mente, eu não iria aturá-lo. Não faço a menor ideia do que está a dizer e agradeço que me deixe passar já, exclamei, adotando o meu melhor tom de enfermeira-chefe. Geralmente surtia efeito em ordenanças recalcitrantes e estudantes de medicina, mas pareceu apenas divertir o capitão Randall. Eu reprimia resolutamente os sentimentos de medo e desorientação que batiam sob as minhas costelas como um bando de galinhas em pânico. Ele sacudiu a cabeça devagar, examinando-me minuciosamente mais uma vez. Não para já, minha querida. Pergunto-me, disse em tom casual, por que razão uma pega em roupa interior teria os sapatos calçados? Aliás, sapatos muito bons, acrescentou, olhando para os meus simples mocassins castanhos. Uma quê? Exclamei. Ignorou-me completamente. O seu olhar regressou ao meu rosto e repentinamente deu um passo para a frente e agarrou-me o queixo com uma das mãos. Agarrei-lhe o pulso e dei um puxão. Solte-me! Ele tinha dedos de aço. Indiferente aos meus esforços para me libertar, virou o meu rosto de um lado para o outro, de modo que a luz mortiça da tarde incidisse sobre ele. A pele de uma senhora, posso jurar, murmurou para si mesmo. Inclinou-se para a frente e cheirou, e um aroma francês nos cabelos. Soltou-me e esfreguei o queixo, indignada, como se quisesse apagar o toque que ainda sentia na pele. Deve ter conseguido o resto com o dinheiro do seu benfeitor, resmungou para si mesmo, mas também fala como uma senhora. Muito obrigada, retorqui. Saia da minha frente. O meu marido está à minha espera. Se eu não voltar dentro de 10 minutos, virá à minha procura. Ah, o seu marido? A expressão de admiração e escárnio retrocedeu um pouco, mas não desapareceu inteiramente. E qual é o nome do seu marido? Pode dizer-me? Onde está ele? e porque permite que a mulher ande sozinha pelos bosques desertos, quase despida. Eu continuava a pressionar aquela parte do meu cérebro que se debatia por dar algum sentido àquela tarde. Consegui um momento de lucidez suficientemente longo para me dizer que, por mais absurdas que eu considerasse as suas conjeturas, dar àquele homem o nome de Frank, o mesmo nome dele, só iria levar a mais confusões. Assim, sem responder, fiz menção de passar por ele. Bloqueou a minha passagem com um braço musculoso e agarrou-me com outra mão. Ouviu-se uma deslocação de ar repentina acima das nossas cabeças, seguida imediatamente por uma figura indistinta diante dos meus olhos e um baque surdo. O capitão Randall estava no chão, aos meus pés, sob uma massa arquejante que parecia uma trouxa de farrapos velhos de tecido achadrezado. Um punho, moreno e maciço como uma rocha, ergueu-se da massa e abateu-se com força considerável, chocando resolutamente com alguma protuberância óssea, pelo barulho resultante. As pernas agitadas do capitão, em botas castanhas altas e engraxadas, cederam imediatamente. Vi-me diante de um par de penetrantes olhos negros. A mão robusta, que temporariamente distraíra as indesejadas atenções do capitão, prendeu-se como um molusco ao meu antebraço. — E quem diabo é o senhor? — perguntei estarrecida. O meu salvador, se podia chamá-lo assim, era alguns centímetros mais baixo do que eu e de constituição franzina, mas os braços nus que se projetavam da camisa rasgada eram musculosos e toda a sua estrutura dava a impressão de ser feita de algum material elástico, como molas de cama. Também não possuía nenhuma beleza, pele com marcas de varíola, testa baixa e maxilar estreito. Por aqui, deu um puxão ao meu braço e eu, estupefacta com a sucessão dos últimos acontecimentos, segui obedientemente. O meu novo companheiro abriu caminho rapidamente através de uma cortina de amieiros, virou bruscamente numa grande rocha e de repente estávamos num caminho. Tomado por urzes e tojos e zigue-zagueando de forma que nunca fosse visível a mais de 2 metros à frente, ainda assim era indubitavelmente um caminho, uma ladeira íngreme que levava ao cimo da colina. Foi só quando avançávamos cautelosamente pelo outro lado da colina que consegui reunir fôlego e presença de espírito suficientes para perguntar onde íamos. Não recebendo nenhuma resposta do meu companheiro, repeti num tom mais alto: para onde é que vamos? Para minha considerável surpresa, virou-se para mim, o rosto contorcido, e arrastou-me para fora do caminho. Quando abri a minha boca para protestar, ele espalmou a mão sobre ela e derrubou-me no chão, rolando o corpo para cima do meu. Ah, outra vez não, pensei, e contorcia-me desesperadamente para me libertar, quando ouvi o que ele ouvira, e de repente fiquei imóvel. Vozes iam e vinham, acompanhadas pelo barulho de passos pesados. Eram, sem dúvida, vozes inglesas. Lutei violentamente para libertar a minha boca. Enfiei os dentes na mão dele e só tive tempo de registar o facto dele ter andado a comer arenque em conserva com as mãos, antes de alguma coisa se abater contra a parte de trás da minha cabeça e tudo ficar escuro.